Louvai ao Senhor, pois de bom canta. Suave o louvor ao nosso Deus. Ele edifica Jerusalém. Recolhe os dispersos dos filhos seus. Ele sara os quebrantados de coração, atando suas feridas com amor. Conta o número das estrelas e a toda chama pelo nome Senhor. O Deus grande também cuida do pequeno. Ele restaura os corações, ele cura nossa dor. A sua palavra corre veloz como fogo que aquece o amor. Ele restaura os corações, ele reina com poder. Nossa esperança não está na força, mas no Senhor que sabe proteger. Não se agrada da força do cavalo, nem do vigor do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e esperam no seu amor verdadeiro.